Vigília Nerd orgulhosamente apresenta Torre de Vigilância, o podcast da Vigília. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está subindo na Torre de Vigilância. Quadrinhos, cinema, séries de TV e tudo mais, a Vigília não para. Este é o podcast da Vigília. Acesse vigilianerd.com.br. E neste que é o 12º episódio do ano, vamos olhar para trás, pelo retrovisor do carro, tentaremos enxergar todas as grandes produções do cinema que não ganharam o devido espaço ou em nosso podcast, ou em nossos vídeos, ou nosso YouTube, nosso site, enfim. Você vai ter aqui uma lista bem alternativa de dicas de filmes, saindo um pouco dessa história do mainstream, dos blockbusters que todo mundo fala, os mais badalados. Então, vamos falar de filmes que valem a pena e que passaram em branco em 2019. E para isso, estamos aí com o Dé, que não vê a hora de falar do Baby Yoda neste podcast. O Baby Yoda mal chegou e jamais será esquecido. É verdade, é verdade. E eu, Robson Nunes, âncora deste podcast, que vos digo, faltam dias para tantas séries e filmes no meu calendário. É isso aí. Lembrando, Dé, que os nossos contatos são... No Twitter e Instagram, Vigília Nerd. YouTube, Vigília Nerd. E facebook.com/VigíliaNerd. E para quem chegou agora na Vigília, quais são as formas de escutar o Torre de Vigilância? A gente está em praticamente todas as ferramentas, mídias e podcasts que existem. Desde o nosso site, que você pode ir lá e apenas dar um play. Você pode acessar pelo iTunes, pelo Apple Podcasts, Spotify, queridinho da galera, Deezer, pelo Google Podcasts, pelo Stitcher, Anchor, ou pelo seu aplicativo favorito na Play Store. É isso aí, temos agora uma novidade. Estamos no Apoia-se, apoia.se/VigíliaNerd. Além de espalhar a palavra da Vigília para os seus amigos, você também pode ajudar o nosso canal, o nosso site, o nosso podcast a crescer com a nossa campanha permanente no Apoia-se. Lá você vai ter recompensas, vai poder entrar em sorteios, em grupos exclusivos e muito mais, então... Vale a pena dar uma passadinha lá em apoia.se/VigíliaNerd. E o Dé vai ler o nosso primeiro agradecimento, hein? Um grande momento, hein, Dé? O nosso primeiro agradecimento oficial para os primeiros apoiadores da nossa campanha lá no Apoia-se, os nossos grandes amigos que merecem toda a nossa atenção, todo o nosso amor, todo o nosso carinho. Vai lá, tá tudo contigo. É, os apoiadores estão no nosso grupo lá no Telegram. O já conhecido grupo do Baby Yoda. Então, seguem aqui os nomes: Carlos Monteiro, Patrick Miller, Ederson Nunes, conhecido. Olha aí, hein? Conheço. Paulo Francisco, Fabiano Probst, Robert Zanotto Guerra, Camila Hoffman, Leonardo Diego Pacheco, Jéssica Caminha Coferri e Liane Mosman. E é isso aí, vamos adentrar o nosso debate de cinema e séries de TV. Sobe a vinheta, porque vamos adentrar na treta. Muito bem, Dé. Sabe que nesse mundo de cinéfilo, muito se assiste, muito se vê, mas nem tudo se alcança, né? É, ou ainda a gente não consegue assistir, porque... Tem tantas coisas legais que estão acontecendo e obras de tanto de série como de cinema. E a gente não consegue assistir e a gente tem que, às vezes, escolher uma coisa que... De repente o cara que gostaria de assistir, mas não pode, porque não tem, como eu falei, não tem tempo, né? Não tem tempo. Seguem aí a lista aí dos filmes que a gente olhou ou gostaria de ter olhado. E não comentou. A gente não comentou porque ou ele não foi tão bom ou... Simplesmente foi esquecido por todo mundo, não causou nenhum barulho aí. Né? É, ou foi um flop, né? Ou a gente tinha uma expectativa lá em cima e ela não foi alcançada, né? Exatamente. Então tá. Então, beleza, vamos lá. Eu acho que um dos primeiros que a gente pode falar, que infelizmente a gente falou bastante desse filme, principalmente no nosso canal e no nosso site. Mas não ganhou um podcast especial, como a maioria dos canais faz, como a maioria fez, porque realmente foi decepcionante, que foi X-Men Fênix Negra. É verdade, um filme que já nasceu com já nasceu errado com a concepção, né? Porque é um filme que a gente já viu. É verdade. E depois piorou ainda com a situação da Fox Marvel, né? Que a Fox então foi absorvida pela Marvel Disney. E aí foi lomba abaixo. Lomba abaixo total. Porque além desse combo da Fênix Negra, a gente tinha novos mutantes ali orbitando próximo. Tem ainda. E a gente tinha. É, e a gente tinha Deadpool 2. Então, todos esses filmes já chegaram a ser adiados, né? Pelo menos uma vez. O que mais sofreu foi o Novos Mutantes, que até agora não foi lançado. Espera-se que em 2020 a gente assista esse filme. Mas X-Men Fênix Negra foi também adiado. Chegou e parece que foram regravar cenas e aquela coisa toda lá que a gente já pensa aí. Tá bagunçado, o negócio tá bagunçado. Mas, enfim, chegou, o filme estreou. Eu lembro que eu realmente não tava esperando muita coisa, porque a gente já viu os filmes, estavam contando de novo. O diretor era um cara inexperiente, ele era produtor, né? Ele não tinha mexido ainda com por trás das câmeras, no, como a gente diz, botando a mão na massa, que era o Simon Kinberg. E aí a gente foi para a sessão de imprensa, já tinha um vídeo do Simon Kinberg dizendo que esse era o filme, que eles tinham se empenhado muito, que eles estavam muito felizes em passar isso para os jornalistas brasileiros. E lá pelas tantas ele pediu desculpa no meio do comentário, né? E aí a gente pensa, caralho, ele tá pedindo desculpa antes do filme começar. O que que vai vir aí, né? E aí foi aquela coisa, né? Ah, cara, eu assim, não achei ruim o filme, assim. Claro que, eu já falei, uma história que a gente ouviu recém, menos de 10 anos aí, talvez. Mas, olha, tem coisas desnecessárias. Alguns momentos, assim, vou dizer, que eu achei bem bacana, de repente, se o filme seguisse todo na linha de alguns momentos do filme, acho que seria bem, bem bacana. Mas, assim, lutas um pouco inspiradas também. Nunca foi o forte, né, da franquia X-Men, lutas muito interessantes, assim, fora assim, as que tinham Wolverine. É, tem, assim, não momentos... Não tinha que... muito, assim, as cenas, por exemplo, com o Fera, são ruins, né? Porque ele simplesmente pega alguém e atira pra longe, né, ou uma coisa assim, empurra, né? Não são lutas boas, assim. Não conseguem aproveitar uma luta de equipe legal, assim, né? Como acontece em alguns filmes aí que a gente conhece da Marvel, da DC também. Mas passou aí. Eu acho que ainda não foi pior que ainda que o Apocalipse, na minha opinião, né? Mas... Olha aí. Fica a dúvida, hein? Fica a dúvida. Mas, é porque realmente tem momentos inspirados. A cena de abertura com o acidente é muito boa, né? Muito boa. E a cena também do que eles vão resgatar o avião, o espaçonave lá no... Eu também gostei. Ah, ficou boa. Sim. É, algumas forças da física foram violentadas ali, mas... ok. A gente também tá falando de outras coisas, né? E o... O que eu ia falar agora? O parte inspirada também foi acabar com a Mística de uma vez por todas. Ah, né? Sim, aham. Uhum. Que ela já não tava encaixando em nenhum filme. Não, isso ali não. E uma coisa que deu pra ver direitinho, assim... Que foi influência já da compra da Fox pela Marvel Disney, foi que, ou foi um acordo que eles fizeram anteriormente com a Marvel Disney, que foi os vilões, né? Os vilões era descaradamente que era para ser os Skrulls, né? E aí inventaram outro verdade, lá, uma verdade. Raça esquecida lá dos confins do universo da Marvel. Colocaram uma raça bem genérica ali. Acabaram com o papel da Jessica Chastain, né? Sim. Porque no momento que ela tá ali como humana, ela tá entregando e a partir de que ela vira uma vilã alienígena, ela vira qualquer coisa, né? Parece que ela perdeu, ó. Tipo, ó, vai ter que deixar de atuar pra fazer essa atuação aqui. Uma coisa mais ou menos assim. Mas é isso, assim, a gente tem algumas coisas legais, mas não se pode... descartar o filme, assim, como o pior da série X-Men, na minha opinião, assim, né? Tem coisas legais. Eu gostei bastante daquela parte também do Magneto naquela ilha que ele tava com uns outros mutantes lá. Achei interessante. Mas esse é um dos problemas, né? Que eles sempre tentam resgatar o Magneto, sempre tentam resgatar o Xavier. Sempre tentam colocar... Todo filme é a mesma coisa, né? E aí é um momento desnecessário, assim, né? Mas, assim, personagens que a gente curte bastante, reaproveitados e não tão bem reaproveitados, né? É verdade, é verdade. E a gente pode relembrar que no início de 2019, todo mundo, o burburinho maior era de... Aí acho que porque estreou no final de 2018 ainda, mas no início de 2019, os memes que ganharam a internet eram todos do Bird Box, da Netflix. Uhum. Esse foi um filme também que não ganhou muito espaço aqui na vigília. O que tu achou dessa produção aí da Netflix? Netflix larga uma comercial, uma mídia muito grande, assim, em cima de algumas produções deles, e essa foi uma, assim. Eu achei super, super, como eu vou dizer assim, estimado. A ideia que as pessoas criaram em cima desse filme, achei um filme bem meia boca, assim. Bem, olhei uma vez e já esqueci. Né? E porque veio atrasado também, né? Ele tava com uma premissa muito parecida do Um Lugar Silencioso. Uhum. Só tirando a questão do barulho para a questão da visão. Eu acredito que eu ouvi uma ou duas pessoas que leram o livro que o livro é bem melhor, né? Então, de repente, fica aí uma chamada aí pro pessoal que lê o livro, dá uma comentada aí, posicionar-se quanto à história, se é bem... Bem melhor do que o filme, porque o filme, assim, passou, eu olhei assim, achei ok. Basicamente, a minha vida, ela estava sempre baseada na questão desses grandes lançamentos. Até que eu comecei a perceber que os filmes, mesmo os grandes lançamentos da Netflix, não eram bons. E eu acho que eu já contei uma ou duas vezes aqui no podcast que no momento eu estava num almoço e eu estava comentando que a minha sogra, ela estava... consumindo Netflix, assim, mas de uma forma compulsiva, assim, ela tava olhando tudo, tudo. Em uma semana ela olhou mais séries que eu durante um semestre. E eu pensei, meu Deus, eu vou trazê-la pra vigília, ela vai começar a fazer crítica. E aí ela parou em determinado momento do almoço e falou, Robson, aqueles filmes que tem o símbolo da Netflix são tudo um abacaxi. E eu parei pra pensar, né, meu Deus, é simples, mas é genial, é isso, sabe? Mesmo os filmes com grande barulho que eles botam... Claro, existem exceções, né? Mas sim, a maioria dos filmes originais da Netflix são absolutamente descartáveis. Não dá pra generalizar. A gente tem algumas produções aí bem bacana. Tipo o próprio filme do Breaking Bad ali, que foi bem bacana, né? Não, a gente tem o exemplo de Roma, que ganhou o Oscar, né? Foi merecido também. Achei injusto assistir Roma em casa. Confesso, agora a gente tem o Irlandês que tá chegando também, então alguns filmes eles conseguem, tem o Meu Nome é Dolemite também, e eles conseguem fazer bons filmes, mas o momento em que tu perde a imersão, o evento cinema, de entrar numa sala escura, numa tela grande, o filme já perdeu ali, pra mim, metade do impacto que ele tem, assim. Pode ser. Então, às vezes é injusto assistir esses filmes fora do cinema. Cabe a gente como espectador aí criar o nosso próprio ritual, vamos dizer assim, de assistir filme. E aí a gente começa a criar, então, vou fazer pipoca, vou pegar um refrigerante, uma cerveja, criar um clima, assim, agora é o momento de olhar o filme, como se a gente fosse no cinema, né? Talvez criar o ritual, né? Ou não simplesmente dar o play ligado, pera aí que eu vou no banheiro, dá um pause e volto, né? Tu entrou e saiu... Foi injusto com o filme também. Cabe a nós, assim, tentar criar, vamos dizer assim, clonar um ambiente parecido com o do cinema em casa, mas isso é impossível, porque... Não tem como emular. Tem que ter uma sala de cinema em casa, basicamente. Vai ter que ter telefone. Tem que ter um monte de interrupção. Vai ter que ter um aparelho gigantesco em casa. É verdade. Mas vamos lá, continuando a nossa lista, o que que tu trouxe pra gente aí, Dé? Eu trouxe um filme que foi massacrado... por todo mundo, mas eu também achei assim que o filme não foi ruim, que foi a refilmagem de Hellboy. Olha aí. Eu achei um filme ok. Polêmica. Assim. Polêmica. Também é um filme totalmente descartável, assim, porque puramente efeito especial. Alguns efeitos especiais assim, não ficaram bons. Mas a história e o personagem é o que eu gosto bastante, né? Então eu fui com olhar esse filme porque eu adoro esse personagem e então o meu coração fez valeu mais do que a porcaria do filme, né? Porque tem ali momentos que são totalmente desnecessário e muito... Alguns momentos assim, bem fanservice, como a presença do Lagosta, que é... O resto do filme, assim, tipo, foi só explosão e bomba e gritaria e só isso. E o Mike Mignola, o criador do Hellboy, dos quadrinhos, ele tava empolgadaço no Twitter. Ele divulgava tudo do filme. E eu pensei, caramba, esse filme vai ser massa. O visual tava incrível, o pôster tava genial. Uhum, o material que vinha antes da estreia tava excelente. E eu olhava, caramba, isso vai ser massa. Aí o diretor é o Neil Marshall, né? Uhum. Aí que mora o problema, né? O Neil Marshall, ele é um bom diretor, ele faz muita coisa mais pro lado de terror, mais sombrio. E parece que no meio da situação toda, a galera ali, tipo David Harbour, os caras mais cabeção, assim, pararam e começaram a mexer no texto, sabe? E aí eu acho que foi o grande porém desse filme, que o diretor foi meio decepado, foi meio jogado de canto, e aí não foi um bom produto final, assim. Quiseram botar mais piada, quiseram ser mais pop e tal, e aí eu acho que foi nisso que flopou o filme, assim. E realmente, assim, eu chegava uma hora que eu tava olhando o filme, assim, ai, cara, para, sabe? Tipo, pra que isso, sabe? Sim. Umas coisas que realmente, como tu falou, não precisava. É, e fora isso, assim, a história é uma história ok do Hellboy, não é uma história totalmente absurda, assim, mas não precisam tentar resolver sempre o fim do universo num filme inteiro, né? Pode ir, e como eles já se propuseram a fazer mais filmes do Hellboy com essa linha aí do David Harbour, então, ok. Será que vai ter? Tem um flopou, gancho, né? Lá no final, né, pra isso. Flopou, né? Ficou um gancho no final pra isso, então vai. Mas flopou, daí não tem. Quando der fracasso, não paga o filme, não adianta, né? Não sei. Eu espero que eles possam continuar fazendo filme. Eu não achei ruim o David Harbour no papel do Hellboy. Não, também não achei ruim. E não. Se eles continuar e de repente... a gente entendeu que a gente flopou o filme e agora então vamos fazer certo, então... Beleza, sigam e façam certo dessa vez, né? Mas, que nem eu falei, eu acho que eles poderiam resumir o filme numa história mais contida, mais terrana, vamos dizer assim, não tentar resolver o fim do universo e coroar o Hellboy lá como salvador de tudo num filme só, né? Deixa um pouquinho mais coisas acontecendo aos poucos, né? Então, vamos numa crescente que é melhor, até a Marvel... nos ensinando isso, né? Não precisa salvar o mundo no primeiro filme, como o Esquadrão Suicida fez, né? Exatamente, mais ou menos nesse estilo aí, né? Mas assim, e aí, claro, sentimos falta de alguns personagens, assim, né? E alguns que vieram foram legal também, que é aquele lobisomem lá. Um personagem bacana, também foi meio puxado um pouquinho para comédia. Ali ficou meio ruim os defeitos especiais, eu achei. Mas o resto tá... o filme é ok. Ok, né? Ok. Ok, não. É porque tu já viu com o hate da galera, então né? tua expectativa já tava mais baixa, né? E aí, quando a gente tem uma opção pra comparar, piora, né? Que a gente adorava o outro Hellboy, né? Do Guilherme Del Toro. Do Guilherme Del Toro, e Ron Perlman, né? Que foi, apesar dele ser muito mais velho, assim, pra fazer um papel do Hellboy, maquiagem... Mas tudo bem, maquiagem, pode ser um cara de 90 anos, se aguentar o tranco, vai estar vermelho igual, né? E aí, aqueles filmes, claro, não foram os melhores filmes possíveis que o personagem mereceria, mas foram filmes ok, a produção do Guilherme Del Toro sempre é muito boa, né? Então, a briga era grande aí. É, a briga era grande. Mas já que tu trouxe um flop, eu vou me lembrar de um flop aqui, que esse sim ninguém falou. E olha, justamente foi justo ninguém falar. Máquinas Mortais. Máquinas Mortais. É, mas vai ser do Guilherme Del Toro? Esse tem o carimbo do não do Del Toro, do Peter Jackson. Peter Jackson. Diretores, produtores com mesmos amores, assim, vamos dizer, né? É, exatamente. Da mesma geração, digamos. E aí, Máquinas Mortais é baseado num livro, né? Foi dirigido pelo Christian Rivers e tinha esse carimbo da produção do Peter Jackson. Porém, meus amigos, eles deveriam ter feito uma série de TV com esse filme, com esse livro, né? É. Porque a adaptação, ela tenta colocar tanta coisa num filme só e fica tão ruim, e fica tão corrido, e tu fica perguntando o que tá acontecendo, e tu não compra nem a simpatia dos personagens, uhum. E eu na metade do filme eu já queria ir embora, assim, olha, foi complicado. É estrelado pela Hera Hilmar, né, que foi a protagonista, Hester Shaw, e tem uma duplinha ali com o Robert Sheehan, que é o rapaz lá do The Umbrella Academy, o menino que vê os mortos lá, que tá muito bem no Umbrella Academy, mas nesse filme aqui, meus amigos, cara, eu acho que eu não gostei dele no Umbrella Academy porque eu tinha visto esse filme antes, porque eu já peguei aquele nojinho, sabe? Sim. E o vilão era o Hugo Weaving, né? Tinha uma possibilidade ali, né? É um bom vilão, né? É um ator que faz bons vilões, vamos dizer assim. Mas não funcionou. Foi tenso o negócio. Me corrijam aí os leitores desses livros aí, né? Mas é um negócio meio estapafúrdia aí, umas cidades que se movem, assim. É, tu tem que comprar, é um visual steampunk, uhum. É um futuro pós-apocalíptico, as cidades precisam se locomover em máquinas para sobreviver e ir atrás de recursos, né? Ok, né? Tu compra esse mundo, assim, afinal a gente já comprou tantos outros mundos, né? Mas a história é fraca, a história é ruim, não contaram direito. Até não acho que a história seja fraca, acho que o livro deve ser bem interessante. Mas daria tranquilamente para fazer uma série com duas temporadas, com os insights que eles colocaram no filme, com as ideias que eles colocaram no filme, e que não foram bem trabalhadas. Nenhum personagem foi bem trabalhado ao ponto de que tu ficasse preocupado com ele. E sabe, os plot twists assim, nossa, é isso, sério que vocês estão me fazendo isso nesse filme? Umas coisas assim, então... Máquinas Mortais passou em branco com justiça. É, e o Peter Jackson tá sumido, né? Então, que eu vi? É verdade. Ele tá fazendo um documentário dos Beatles e uma... Olha aí. E produzindo, todo na produção, não como diretor, né? E ele tá fazendo produzindo as aventuras de Tintin, as sequências daquele filme lá com o Tom Hanks, né? Que novela aquilo, porque eu, logo quando lançaram, eu fiquei, pá, sensacional, né? Uhum. Steven Spielberg, Peter Jackson, um trabalhando junto com o outro e tal. Mas ficou num filme só e eu pensei, cadê a continuação, cadê o resto? Ele tá trabalhando nisso e depois mais disso, não tem mais nada, pelo menos nas agendas aqui, que eu consultei aqui, ele tá parado, né? E a gente gosta, pelo menos é de vários filmes. Pô, se gosta, né? Se gosta, né? O cara responsável por Senhor dos Anéis, será que ele não tá com o narizinho lá na série da Amazon também? Não, não, pelas minhas pesquisas aqui, não achei nada. Eu acho que não, Ele fez King Kong. Até porque ele já fez a parte dele, né? É, eu acho que ele pode até, de repente, ajudar na produção, assim, ou auxiliar alguma coisa, tipo, como é que ele fez essas coisas, né, naquela época. Que tinha muito menos recurso, né? Sim. Mas pois é. Aguardamos o seu Peter Jackson retorno aí. É, esperamos um novo filme aí, porque quando vier, a gente sabe que vai ser pra arrebentar. Outro filme que entra pra lista dos filmes de 2019 e não foram assim lá tão comentados foi o filme biográfico da banda Motley Crue, que é The Dirt, Confissões do Motley Crue. Um filme da Netflix que adapta o livro e que é dirigido pelo Jeff Tremaine, que basicamente trabalhou com o Jackass. Então tava na mesma linha. Sim. Tava na mesma linha ali, né? Uhum. A gente, quando lançaram o trailer, a gente já pensava, meu Deus, isso aqui não pode ser chapa branca que nem o Bohemian Rhapsody, né? Ele tem que entrar nas polêmicas, porque os caras têm histórias, né? Sim, por exemplo, tem uma história que envolve morte, tem muitas histórias que envolvem putaria, tem muitas histórias que envolvem drogas, histórias que envolvem outros artistas, né? Então, traição no meio deles. Cara, não tem polêmica ou novela que não tenha acontecido com essa banda, né? E o The Dirt, ele é um filme galhofão, então ele fica nessa vibe do Jackass também, porque a gente tem a parte boa, a parte ruim, né? Ele é um filme mais curto, ele tem 1h49, então ele é um filme mais direto, né? Os atores estão razoavelmente bem nos papéis, a música, ela é levada o tempo todo, então não tem grandes enrolos, não tem grandes enroscos nesse filme, né? Ele é um filme direto. E é um filme divertido, com início, meio e fim, bem musical, né? Uhum. E que não dá vírgulas para as polêmicas que se criaram em torno da banda, né? Mostra a questão do acidente que vitimou um dos amigos deles, que era de outra banda, né? Que quase matou um deles, né? Uhum. Mostra a experiência de quase morte de um deles, né? Que teve que ser quase que ressuscitado numa ambulância, né? Então os caras eram completamente malucos e ficou bom, ficou ok, assim. Ficou numa produção que ampara a importância que tem o Motley Crue pro rock mundial, assim, porque não é a banda de primeiro escalão. Sim, eu ia falar qual é a importância. Então ficou com um filme ali legal na Netflix que, ok, é o que dava pra fazer. Eu penso que esse filme, essa banda, que tem muito mais repercussão nos Estados Unidos, né? Porque são muito mais conhecidos nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, que é uma banda glam, né? Então, de repente, fez mais barulho lá fora. E tu acha que quem nunca viu, conheceu o Motley Crue e assistir esse filme vai virar fã ou vai curtir? Ou... Não sei, depende, né? É aquele filme nota 6,5, nota 7, assim, divertido, para uma sessão da tarde. Não é para olhar com as crianças, né? Sim. Mas, enfim, é que vai também do gosto de cada um. Eu, como gosto de rock, eu simpatizei com o filme, gostei do filme. Uhum. Não saí escutando o Motley Crue depois que eu assisti o filme. Assim como eu fiz com Bohemian Rhapsody, que eu saí escutando Queen uma semana depois, né? Uhum. Mas foi ok, bem, bem divertido. Acho que entregou o que precisava, assim. Sem muitas delongas, assim. Vamos botar na lista, então. Né? Porque é pra... Bota na lista. Não, entre os filmes Netflix, esse é um que dá pra olhar. Olha aí. Já que a gente tava questionando antes, Vamos, né? Vamos abrir a sessão de filmes ok e dá pra olhar. Ok, dá pra olhar, é. Na verdade, esse podcast é uma sessão de filmes ok, dá pra olhar. Então, se você tá com dúvida aí de algum desses filmes aí, vale a pena dar uma conferida. Ganha o selo ok, ainda dá pra olhar. Mais assim, que nem esse aqui, ou tipo, a pessoa gosta de suspense, vai olhar Bird Box. A pessoa curte um filme de rock and roll, gosta da trilha sonora, então olha The Dirt, né? Olha The Dirt. Esse filme é pra você. E... eu queria falar de um filme que fez um barulho legal, assim, mas não a nível, vamos dizer assim, nacional, ou um filme de nível de super-herói Marvel, DC ou outro do gênero. Assim, que veio, o super blockbuster. O super blockbuster, que foi o Brightburn, né? Filme produzido pelo James Gunn e pela família Gunn, vamos dizer assim, né? Família Gunn, né? Família Gunn. É um filme, assim, bem bacana. E olha, vai virar cult esse filme. Pode anotar aí. Eu gostei demais desse filme. Já vamos corrigir aqui. A gente falou que era uma lista com filmes ok, dá pra olhar. Brightburn é um filme demais, é um filme bom. Um filme, quer dizer que eu adorei, pelo menos, né? Eu sei que tem gente que sentou o chinelo nesse filme aqui. Mas eu adorei, eu recomendei demais. Acho que eu dei 4 estrelas na crítica lá do site. E é aquela coisa, um filme de 1h30, que conta o início, meio e fim, e é aquela versão que mais possível do Super-Homem, né? É a versão não romântica do Super-Homem. Esse aí é um... Tem que assistir esse filme aí, vocês que curtem um suspense legal, até cenas mais Dizer, terror, né? Terror gore, né? E a subversão do nosso herói, super-herói, o primeiro super-herói de todos os tempos, né? Que é o Superman. Da forma que já foi feita em 50 mil vezes em outras HQs, tipo o The Boys ou o próprio Esquadrão Supremo da Marvel. Então, é um filme, só que, claro, com uma pitada muito mais crua de terror, né? É, ele é um filme dirigido pelo David Yarovesky, né? Escrito pelo Brian Gunn e o Mark Gunn, né? E produzido pelo James Gunn, que tem Elizabeth Banks, o David Denman e o Jackson A. Dunn. E adivinha quem tá no filme? Quem? Quem que o James Gunn sempre bota? O nosso amigo Yondu. Ah, tá, é verdade. Mas passou pra nem me lembrar mais. É, verdade. Ele aparece lá no finalzinho, no finalzinho. Porque, na verdade, esse filme, ele nos é um convite para um novo universo de... não super-heróis, mas super-vilões, uhum, né? Porque ele brinca tanto com a origem do Super-Homem, né? O menino que caiu lá no quintal desses fazendeiros aqui, ele começou a pirar na batatinha e começou a tocar o terror, e como ele é muito poderoso, ninguém conseguiu conter ele, né? Mas, e aí é que é surpreendente, né? Porque mesmo no momento que lá no final tu acha que alguma coisa vai ser o grande salvador, ou vai acontecer uma coisa que vai contar aquele filme que a gente tá acostumado, ele vai lá e te quebra no meio, né? É. Quebra no meio, né? E aí, no final, temos um telejornal lá com o Michael Hooker apresentando vários outros personagens que eu quero ver toda essa galera num filme aí tocando terror. Dando uma de J. Jonah Jameson, vamos dizer assim. É, exatamente. Ele fez o que o nosso Jonah Jameson fez no Longe de Casa. É verdade. E assim, ó, uma hora e meia de filme, tudo bem contado, nada de ponta solta, sem enrolação. É. Perfeito. Tirem parabéns aí pro David Yarovesky. Tirem as crianças da sala e olha. É, exatamente. Então, outro filme que ninguém falou e que é bacana de assistir, é aquele tipo de terror da Blumhouse que a gente se diverte, que a gente se entretém, né? E que surpreende porque traz ninguém menos do que a Octavia Spencer para um papel de maluca do terror, né? E além disso, quem dirige esse filme também foi uma grata surpresa quando eu assisti, que é o Tate Taylor. Inclusive, ele até faz uma ponta no filme, faz um policial lá. Ele foi o diretor de Histórias Cruzadas, por exemplo. Uhum. E agora ele fez o Terror Má. Eu tinha falado que o nome do filme era Má? Não. Então tá, vamos apresentar o filme direito aqui. O Terror Má, que é uma brincadeira com... No português dá para fazer essa brincadeira com a palavra duplo sentido, mas é o nome da menina, é o nome da Octavia Spencer, ela gosta de ser chamada de Ma, é o apelido dela, né? Basicamente, uma mãe e uma filha se mudam para uma cidade e lá elas tentam se reorganizar. Só que todo mundo tem um passado, né, nessa cidade. E quando a menina, a filha dela, começa a se envolver com as crianças de lá, as adolescentes, eles vão lá tomar uns tragos. E essa mulher chamada Ma, a Octavia Spencer, leva essa galera para fazer festa no porão da casa dela. E começa a pagar cerveja e tudo, para que eles não fiquem bebendo na rua, né? É aquela coisa assim que tu fica pensando, meu, como é que esses caras estão aceitando esse convite, né? Uhum. Mas e aí, enfim, começam a se envolver e ela começa a despirocar para uma psicose, ficar lunática. E aí, claro, o quebra-cabeça vai se fechando porque eles vão contando a história do passado de cada um deles, e dá pra ver que ela estava envolvida não só pela treta, mas tinha um passado que ela foi, tava ali se vingando de uma galera. Muitos o elenco também tem, o elenco tem a Juliette Lewis também, que tá, lembra dela? Deus, lembra dela? Claro, assassinos tá. Por natureza. Exatamente. É legal quando a gente vê uma atriz assim que está acostumada a fazer drama, ou filme mais água com açúcar, que a gente chama, né? Um filme mais calminho, mais de romance, se subvertendo e fazendo um filme fora da casinha, assim, né? Exatamente, exatamente. Ela entrega, entrega. Ela consegue ser a despirocada do filme, né? O filme tem também o Luke Evans, né? Uhum. Além da Juliette Lewis. Deixa eu ver se tem mais alguém. Alison Janney. Alison Janney, ela ganhou o Oscar por... Eutônia, ela era mãe da Tonya Harding. É, ela tá ali numa ponta, mas é uma ponta, assim, tipo, piscou, perdeu, sabe? É. Mas vale a pena, todos muito bem. E vale a pena esse filme, que é um filme ok, dá pra olhar, mas é um filme também um pouco acima da média. Principalmente pra quem gosta da produção da Blumhouse. E também é um filme curto, 1h40. Mas é importante, né, a gente falar de um filme que, infelizmente, a gente não fez um podcast especial para ele, que valia muito. Então esse aqui também, além de um filme ok, dá para olhar, é um filme massa, emocionante e me fez chorar. Olha aí. Que é Turma da Mônica Laços. Ah, esse aí é... Esse merecia realmente um podcast só para ele. É, ele merecia. A gente babou nessa. Porque o amigo Daniel Rezende, ele é um cara que entrega, né? Ele já me fez chorar em Bingo, agora me fez chorar em Turma da Mônica. Fez uma série nova agora na Netflix. Essa eu não chorei, mas é divertida também. É divertida também. E puxa vida, recomendadíssimo. Turma da Mônica Laços. As primeiras cenas que abrem o filme, ele começa com uma panorâmica no bairro do Limoeiro, que ali já comecei a chorar, já comecei a conhecer gente demais ali, aí foi difícil aguentar, Não tem, né, é como não pegado pelo emocional. É muito legal, foi uma conquista muito grande esse filme, eu tava com aquele pezinho atrás, porque não dá pra errar com a Turma da Mônica, né? Não, se errar. Mas aí quando falaram que era o Daniel Rezende, eu já tinha visto Bingo e eu, cara, não, é o cara certo, vai dar certo. Ele colocou muito easter egg no filme, ele colocou pontas do Vitor Cafag, da Luca Fag, do Maurício de Souza, do nosso amigo editor lá do Sidney Guzman. Ele botou todo mundo nesse filme, botou toda a galera nesse filme. É, a gente quer também o nosso serviço aí de fã, né? É verdade. E o Maurício Verso, que se você não sabe, você está escutando aqui em primeira mão, ele vai acontecer. Como assim? Ele vai acontecer. Mais filmes, nós teremos mais filmes da Turma da Mônica, começando com Turma da Mônica 2. E provavelmente teremos o Maurício Verso com spin-offs e novos filmes com essa galerinha toda aí que a gente conhece das páginas dos quadrinhos. Quem me disse isso? Quem? Maurício de Souza. Olha aí, ó, em primeira mão. Olha aí, em primeira mão. Não sei se foi em primeira mão, acho que ele falou para todo mundo, né? Mas ele falou para mim durante a inauguração lá da Pedra Fundamental do Parque da Turma da Mônica, que estão lançando em Gramado. E eu perguntei, e aí, Daniel Rezende volta, não sei o quê, vai ter mais filme? Já cravou que vai ter mais filme. Então, aguarde em breve... Teremos mais filmes com a Turma da Mônica, e até porque deu muito certo esse, eu acho que já 2020 já começa a fazer outro, porque essa galera tá crescendo, né? Eu acho que 2020 já vão começar. Não, e se demorar muito, as crianças já não vão ser mais tão crianças. É. E agora no final do ano tem a Comic Con, então eu acho que eles vão já começar a anunciar dali também alguma coisa. Ah, tomara. É, vai ter. Vai rolar. Merecemos. Merecemos. E agora, então, né, como o nosso tempo é escasso, eu proponho uma dinâmica diferente aí pra gente chegar até pelo menos novembro aí na lista de filmes que interessam ou não pra galera que tá nos assistindo. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Vamos então, tu vai dizendo os títulos e eu digo sim ou não. E dou um pitaco rapidinho sobre cada um deles. Vamos lá, então. Começando pela animação Toy Story 4. Toy Story 4 tem que olhar, excelente. Eu achei que eles não iam conseguir fazer nada melhor que Toy Story 3, mas consegui. Quer dizer, não é melhor que Toy Story 3, mas é tão bom quanto os outros. Olha aí, então tá na... anote esse filme aí pra assistir. Recomendo. Annabelle 3, De Volta Pra Casa. É um filme de terror que não morre ninguém. É basicamente um filme adolescente de terror. Desnecessário. A quem goste. A quem goste. Eu não gostei. Polêmica do live action. Rei Leão. É, o live action que não é live action, né? Então, Rei Leão, muito bonito, muito lindo, mas sem espírito. Aquele filme que a gente assistiu e eu já vou dizer que não curti, Rainhas do Crime. Não curti também, é um filme adaptado do manga que é da Vertigo, que me fez assistir muito empolgado, e é um filme bem ruim. e esse, o próximo eu acredito que sim, Era Uma Vez em Hollywood. Assista. Bacurau é essencial na vida de qualquer brasileiro. Olha aí. Então, não sei se ainda está no cinema agora no final do ano, mas pode ser que alguma sessão especial ainda role em alguma cidade. Então, se você vê esse cartaz, Bacurau, vá assistir, porque a experiência é única. Brinquedo Assassino. Brinquedo Assassino, dublado por ninguém menos que Mark Hamill e com Audrey Plaza no papel da mãe do menino. Olha, é um filme legal, um filme ok. Dá pra assistir tranquilo. Ah, se tem a Audrey Plaza, já me trouxe uma vontade de assistir. É, não, é legal, legal. Esse aí, acho que a gente conversou com ele sobre It, capítulo 2. It capítulo 2, muito arrastado, muito lento, algumas partes legais, mas não entregou. Não, é, faltou o hype era muito em cima desse filme por causa do primeiro, mas não trouxe. Não entregou. O Tradutor, possivelmente uma indicação de filme, melhor filme internacional no Oscar para Cuba, com o nosso amigo Rodrigo Santoro? Rodrigo Santoro? É legal, legal, dá pra assistir, é uma história diferente, ele tá tratando as pacientes de Chernobyl, vítimas de Chernobyl em Cuba, que vem da Rússia, e é tenso, é bom esse filme. Nossa, que louco. Rambo, Até o Fim. Olha, cara, gostaria de dizer que é um belo filme, mas o Rambo não tem a fitinha, não é cabeludinho, não tem mullets, não toca música de guerra, ele não tá na guerra, é um filme ruim. É um filme ruim. Coitadinho do Stallone. Esse aqui não precisava dessa. Esse próximo que eu assisti e recomendo, Midsommar, O Mal Não Espera a Noite. Mais um filme louco do Ari Aster, né? Uhum. Que já fez Hereditário, né? E ele conseguiu realmente nos prender do início ao fim. O filme é um pouco longo demais, não precisava alguma coisa. Mas é aquela catarse, assim, que tu fica pensando o que tá acontecendo aqui. Uhum. É, vale a pena. E a premissa de fazer um filme de terror de dia é bem bacana, né? É louco, é louco. E também, se você tem algum problema com polêmicas de questão sexual e racial, esse talvez não seja um filme para você. É um filme com muitas camadas, né? Dá para ter muita interpretação ali. Ele vai dando uns easter eggs logo no início do que pode acontecer. É muito, muito diferente, muito diferente. Né? E a menina Florence Pugh lá ainda tá muito bem. É. E vai estar no filme da Viúva Negra. Vamos lá. Predadores Assassinos. Divertido, divertido. Tem o carimbo do Sam Raimi. É um filme de terror daqueles que o Sam Raimi poderia ter feito, mas ele só produziu. Que é uma premissa da menina presa num tornado na Flórida, que vai salvar o pai dela. E elas estão cercadas de jacarés. Opa, é divertido. Eu me diverti. É aquele filme ruim que é bom. Aquele filme ruim que é bom. É o ruim que é bom. Ad Astra. Eu acho que pode pintar aí uma indicação pro nosso amigo Brad Pitt. Pois é. Eu tava empolgado pra ver esse filme. É, ele é um filme que é para poucos. Ele é um filme um pouco mais difícil de digerir, porque ele traz o cartaz traz o Brad Pitt na capa, né? Como um herói. E a gente pensa que é um filme do Brad Pitt, que ele vai salvar o mundo, né? Uhum. Não tem nada a ver com isso. É muito mais sci-fi, é muito mais rebuscado do que esse bater de olho no cartaz pode nos trazer, hein? É muito difícil. É diferente, é lindo, cenas lindas no espaço, mas é um filme difícil, o filme arrastado e não é para todo mundo, não. É. E que tu me diz de O Pintassilgo? Um filme ruim de um filme de um livro que ganhou o Prêmio Nobel. Olha aí. É, tem Nicole Kidman, tem Ansel Elgort, mas é bem ruim esse filme. Projeto Gemini. O Projeto Gemini, olha aí, mais gente legal envolvida num projeto bacana, mas é um filme bem bosta também, porque, cara, é o Will Smith num filme do Ang Lee. Ah, cara, Ang Lee. Cara. Só que eles tentaram fazer um filme com uma tecnologia diferente, lá de mais quadros por segundo, então aquilo pode dar um estranhamento para quando a gente assistir no cinema, e tem que ter um cinema especial para assistir esse filme, né? Uhum. Não é qualquer tela que projeta aquela tecnologia. Algumas cenas ficam lindas, né? A gente vê logo no início que o filme tá super bonito, aí do meio pro fim o filme começa a ficar com uma textura lavada, uma fotografia lavada, e no final os efeitos especiais que trazem Will Smith contra Will Smith parece que esqueceram de renderizar direito aquele negócio, sabe? Sabe aquele desenho, aquele meme do desenho que vai fazendo o cavalo bonitinho? E aí chega no final e faz tudo quadrado? É mais ou menos isso que eles fizeram com esse filme. E aí aquela premissa de filme de ação que tu até compra porque tu quer te divertir, enfim, não é a grande preocupação a história, né? Mas ficou ruim demais. Ficou ruim, não vale, não. É pelo meu. Eu não assisti o filme, posso estar sendo injusto com quem gostou do filme. Mas aparentemente é um filme que foi encomendado pra testar essa tecnologia e não, tipo, promover o Will Smith. É, e aí o Ang Lee entra nessa roubada, né? Pois é, porque se fosse. Certeza, se o Ang Lee tivesse botado a mão no roteiro de alguma coisa disso. E tivesse, tipo, livre-arbítrio pra fazer da maneira dele, não seria um flop total, assim, porque o Ang Lee tem bala na agulha. Outro fato curioso pra esse filme é que eles levaram vários influencers e críticos pra estreia do filme em Budapeste. E lá eles comemoraram o aniversário do Will Smith. Ou seja, quando a produção faz um negócio assim, tu já pode prever que algum problema tem no filme, alguma coisa que não vai funcionar, e eles querem agradar todo mundo de outras formas, não com o filme. E o que tu me diz do El Camino? El Camino é um filme desnecessário, mas legal, né? Ah, traz aquele nosso... Dá pra matar a saudade ali daquela época, ali do Breaking Bad. Se lembrar dos personagens. Mas realmente, lembrar do personagem, do menino lá que só se ferrou, né? Mas, ele faltou alguma coisa pra mim, assim, faltou o peso. É porque tu fazer o Breaking Bad sem o Walter White é difícil, né? É bem difícil. Mas é um bom spin-off, assim, um bom passatempo, eu gostei. E Zumbilândia 2? Divertidíssimo, tão divertido quanto o primeiro. Já começa com a abertura do filme com a menina da Colômbia lá, a estátua. Sim. Lembra, né? Ela já começa matando zumbi na abertura. É muito bacana o que eles fizeram com esse filme. E tem as cenas pós-créditos mais aleatórias e engraçadas dos últimos tempos. Né? Então, recomenda. Com o nosso amigo Bill Murray. Olha aí, cara. Recomendo, então. Recomendo. Vale muito a pena. E tem uma cena de matança de zumbis com Metallica. Olha, então... É muito acerto nesse filme. Eu vou ali ingresso, então. E direto das telinhas, Downton Abbey, confesso que nunca assisti a série e fiquei com vontade de assistir depois de ver o filme. Olha aí. Gostei do filme. Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Destino Sombrio, um ótimo filme até a metade, depois ele dá uma flopadinha que não precisava, mas quero ver mais filmes com Mackenzie Davis como uma quase exterminadora. Mackenzie Davis, eu gosto muito dessa, essa atriz desde a época que ela fazia aquela série Halt and Catch Fire, que é de mais pessoal de TI, assim, né? Mas é uma baita atriz, então se ela entregou nesse Exterminador do Futuro aí, então promete. Anotem esse entregou nome. Demais. Anotem esse nome. Link perdido. E a menina Sarah Connor, né? Que é a Linda Hamilton, que tá Hamilton. Espetacular também. E o Link Perdido. Animação, Link Perdido, né? Um desenho muito lindo, mas uma história muito chata. ele é stop motion, né? Ele é estilo stop motion, eles mesclam efeitos digitais, é realmente bonito, mas a história não me pegou, já até esqueci o que era. E o... Né? Mais um do nosso escritor favorito, Stephen King, Doutor Sono. Doutor Sono, continuação de O Iluminado, passou rapidinho também no cinema aqui no Brasil. Gostei do filme, apesar de que dele ser uma proposta completamente diferente do Iluminado. E dele daqui a pouco parece que tu tá num filme de ação, tá num filme de poderes mentais, e ele sai daquela pegada que a gente tinha feita lá pelo Kubrick no original, que diz a lenda que o nosso amigo Stephen King não gostou daquele filme. O problema é dele, né, porque o filme é ótimo, mas Doutor Sono, ele fica como um filme médio, assim, bacana, dá pra assistir, mas é isso, ele tem umas coisas que fogem muito da pegada criada lá em O Iluminado. Sim. Então foge, assim, parece que não tá no mesmo universo, às vezes. E o que tu me diz de Dora e a Cidade Perdida? Dora e a Cidade Perdida, eu sempre levei fé nesse filme, é uma adaptação do filme da Nickelodeon, e quando a Nickelodeon consegue fazer um longa do Bob Esponja, eles podem fazer qualquer coisa nessa vida. E eles fizeram Dora e a Cidade Perdida, que é a paródia, live action de Dora Aventureira, e ficou divertido. As crianças adoraram esse filme, eu acho. Eu acho que sim. Porque eu adorei, eu ri demais nesse filme e eu acho que foi um dos filmes que eu mais ri esse ano. Olha aí, ó. Fica a dica. Fica a dica. Ford. Mas tem que olhar desarmado. É um filme pra criança. E Ford versus Ferrari. Filmaço do James Mangold. Cara, ele conseguiu me pegar, me conquistar com esse filme. Ele é um filme de época, ele passa lá nos anos 50, 60. E ele tem um elenco fortíssimo com o Matt Damon e o Christian Bale. Tem o Noah Jupe também, o menininho que tá bombando. E caramba, que filme bom. Quero olhar de novo. E Parasita. Parasita, ganhador da Palma de Ouro em Cannes. Todo mundo da crítica elogiando a Fu, esse filme, que era o melhor filme, e provavelmente ganhe lá o Oscar de melhor filme estrangeiro, ou internacional agora, que mudou, né? Gostei do filme, ele traz muitas camadas, ele é muitos filmes num só, mas eu, pelo hype que colocaram nele, eu esperava até um pouco mais, mas vale a pena sim, tem que olhar, é um filme essencial aí para 2019. Medo Profundo, Segundo Ataque. Não é uma continuação de Medo Profundo, o primeiro, que o original é 47 metros de profundidade, o nome, né? Como assim? É o mesmo filme, o mesmo nome, mas e o nome é o Segundo Ataque, mas não é a continuação? É, só Medo Profundo, porque continua com Tubarão, acho, sabe? Não, mas é do mesmo diretor, como Medo Profundo deve ter feito um sucessinho lá nos Estados Unidos, porque eu acho que aqui no Brasil nem passou. Eles botaram Medo Profundo ou 2 ou Second, alguma coisa. Mas é legalzinho até o metade, aí no final dá aquelas frias que tu começa a rir no cinema. Mas esse é filme de tubarão? É filme de tubarão. Umas meninas vão pro uma caverna desconhecida lá que os pais delas acharam, mergulham lá. Eu, pra começar, eu sequer mergulharia numa caverna desconhecida, né? Porque eu não sei se eu ia voltar. Mas elas mergulharam lá e tinha tubarões por lá. Então, cria cenas de tensão, cria cenas boas, mas dá flopada, assim, dá umas forçadas na barra, que a gente começa a rir. A gente começa a rir no filme, assim. Mas daí vai. E o primeiro era legal, o primeiro era bem diferente, assim, bem mais sério, assim. Esse aí flopou. Mas aí vale pela diversão, né? Vale pela diversão. Tu gosta de filme de tubarão, tem que olhar. É, não. Se tu quer te divertir, tu olhar um filme de tubarão, essa é diversão garantida. Sempre vale a pena. Como é que é o nome do filme aqui? Entre Facas e Segredos. Entre Facas e Segredos é um filmaço, um dos mais divertidos do ano aí de 2019, para aquela sessão pipoquinha, porque o menino que dirigiu Os Últimos Jedi lá, o Rian Johnson. O Rian Johnson, ele fez uma homenagem a Agatha Christie e ele fez aqueles filmes de descobrir quem matou a vítima, né? Quem é o assassino. E aí eles fazem tipo aquele jogo de tabuleiro. E um elenco. Tem um elenco fortíssimo, né? Ó, muito bom. Daí tem o Christopher Plummer, que é o escritor famoso que morre. Tem a Jamie Lee Curtis, que é a filha dele. Daniel Tem Craig. O Don Johnson, que é o marido dela. Sim, Don Johnson, Daniel Craig, Chris Evans. Daniel Craig, Chris Evans, Katherine Langford, Toni Collette, Tem Michael Shannon. a Michael Shannon, tem a menina lá do Blade Runner, Ana de Armas. Ana de Armas, então, baita elenco Bom e filme, muito bom. entrega, assim, o filme é divertido, tu não sabe realmente quem foi que matou, e no meio do filme tu acha que tu já acertou quem é o assassino, e tu acha que o filme vai ir para um outro lado, e não. Eles vão dando plot twist do plot twist do plot twist até o final, e vale a pena, conseguiu. Rian Johnson conseguiu emular a Agatha Christie no, Se nesse tem filme. plot twist, a gente gosta. A gente gosta. É isso, né? É, acho que tá bom, né? Então é isso. Acho que passamos a régua em vários filmes que não foram comentados em algum momento aqui, com algum tempo, com um pouco mais de atenção. Seja nosso site, seja nosso YouTube, seja aqui no podcast. Agora estão aí alguns filmes devidamente contemplados e várias dicas, né? Que é É, isso importante, aí. porque a gente sempre dá dica aqui no final do programa. Mas o programa inteiro foi de dicas. É, e às vezes a gente esquece de algum filme que gostaria de ter olhado durante o ano e para isso eu tenho uma sugestão aí. Tem um aplicativo que anote as suas séries e seus filmes aí para não esquecer, porque tem Façam muita suas coisa. listinhas. Façam suas listinhas. E ainda mais com essa vindoura remessa de canais de streaming aí, as produções estão aumentando e então é interessante ter uma organização para isso. É. E a gente espera ter ajudado você a escolher alguma diversão aí para o fim de semana também. E é isso, né? Então nem vamos ter as nossas dicas hoje, porque aí o programa foi todo de dicas. E nós vamos fazer um especial também com essa mesma pegada de filmes esquecidos, vamos fazer de séries também. Vamos fazer o programa de séries esquecidas para, enfim, até se você já quiser mandar um e-mail para a gente, aí é podcast@vigilianerd.com.br. Dá uma sugestão aí, bota no nosso Twitter aí, aciona a gente de alguma forma para dar alguma dica aí do que pode entrar, então, já nesse próximo podcast de séries E esquecidas de também 2019. É isso aí. E lembrando, né, então, nossas redes sociais. @VigiliaNerd no Twitter e Instagram, facebook.com/VigiliaNerd e youtube.com/VigiliaNerd. E também lembrando de que a gente está em quase todas as plataformas aí de áudio, Do mundo. desde o mundo, desde Spotify Do até mundo. os nossos sites lá com o player plugado no nosso site. Enfim. E tudo. E não se esqueça de seguir nosso podcast no Spotify, colocar em playlists, compartilhar com os amigos, além de avaliar no iTunes e onde der para avaliar o do seu aplicativo que você usa. E não esqueça também que estamos no apoia.se, apoia.se/VigiliaNerd, lá muitas recompensas, muitas novidades, e você pode ter o seu nome lido aqui no nosso podcast. E a gente pode até pensar em, de repente, colocar aí uma galera junto no podcast aí, né? Vamos ver umas recompensas, quem sabe o nosso podcast fica mais populoso. É isso aí, ficamos por aqui porque você sabe, a vigília não para. Até mais. Você ouviu Torre de Vigilância, o podcast da Vigília. Acesse www.vigilianerd.com.br. A Vigília não para. Tá gravando. Engolir a saliva aqui. Ah! É isso aí, vamos adentrar na treta com a nossa pausa de... Que pausa, né? Não tem pausa. Tá, pode... Não precisa fazer barulho com as mãos, assim, que tá pegando. Ah, tá. Desculpa. Mas vamos lá, segue o barco. Tá. Deixa eu tomar um golinho aqui, que eu tô com a voz fodida hoje. Alô. Alô, alô, alô. Tava tomando um golinho aqui. E também, se a gente esqueceu de algum filme aí que passou esse ano aí e vocês querem sugerir uma...